vai saindo por aí desse jeito. Vamos conversar. Sei que tá difícil manter o respeito. Não vale a pena se alterar. Pra que prolongar a conversa? Já tá na cara que isso não vai dar em nada. Eu tento te esquecer e você vice-versa. E no final assume que está errada. Depois que digo um milhão de vezes que sem você eu não sou nada. Oh, oh, oh. Então coloca aquele vestido vermelho e o vinho que você adora já está no gelo pra comemorar nosso jeito de amar. Pra que mudar se desse jeito é mais gostoso? Então vamos continuar a procurar outro motivo bobo pra gente então brigar e no final poder se amar de novo. Pra que prolongar a conversa? Já tá na cara que isso não vai dar em nada. Eu tento te esquecer e você vice-versa. E no final assume que estava errada. Depois que digo um milhão de vezes que sem você eu não sou nada. Oh, oh, oh, oh. Então coloca aquele vestido vermelho e o vinho que você adora já está no gelo pra comemorar nosso jeito de amar. Pra que mudar se desse jeito é mais gostoso? Então vamos continuar a procurar outro motivo bobo pra gente então brigar e no final. Então coloca aquele vestido vermelho e o vinho que você adora já está no gelo pra comemorar nosso jeito de amar. Pra que mudar se desse jeito é mais gostoso? Então vamos continuar a procurar outro motivo bobo pra gente então brigar e no final poder se amar de novo. Pra gente então brigar e no final poder se amar de novo.